Podcast Novo Tempo. A difícil tarefa de produzir música a partir de princípios bíblicos. Ouça o pastor Ezequiel Gomes. No último podcast, conversamos sobre a busca pela música bíblica e a ausência de diretrizes técnicas para essa questão na Palavra de Deus. Não há um tratado sobre música na Bíblia. Nada sabemos em sentido técnico sobre as harmonias, ritmos e melodias que agradam ou que não agradam a Deus a partir do registro sagrado. Entretanto, lembramos que a Bíblia faz exortações para que o povo de Deus louve ao Senhor com alegria, Jeremias 31, verso 7, com júbilo, Salmo 81, verso 1, com arte, Salmo 33, verso 3, com ações de graças, Salmo 147, versículo 1. Acrescentamos a essas exortações o famoso texto de Filipenses 4, versículo 8. Nesse texto, Paulo diz: se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E nos diz que devemos dar primazia absoluta ao que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Será que tais exortações fornecem um padrão claro sobre como é ou como deve ser a música que agrada a Deus? Através da música, louvamos a Deus com a sinceridade do nosso coração. E nosso coração oscila entre sentimentos mais positivos e outros menos positivos. Quando alegres, cantamos com alegria. Mas o que é uma música alegre em termos técnicos? Em nossa sociedade ocidental, há percepções gerais de que músicas mais lentas e em tom menor soam mais tristes do que músicas executadas em andamento mais rápido e em tom maior. Mas nem mesmo isso é uma realidade absoluta. Existem músicas em tom menor que podem soar alegres, e existem músicas em tom maior que podem soar tristes. Tudo depende da sensibilidade do compositor. Nada é tão simples ou engessado, não há leis ou regras absolutas, muito menos bíblicas, sobre essa questão. E ainda há o fato de que a Bíblia exorta a cantarmos com alegria, mas não estabelece um ritmo ou um estilo musical que signifique louvar com alegria. De forma que a palavra de Deus deixa o padrão musical em sentido técnico sujeito à subjetividade dos adoradores. E alguns podem concluir, por exemplo, que a música Vencendo Vem Jesus, música 152 do Hinário Adventista, seja uma música alegre. Mas essa é uma conclusão subjetiva. Além disso, nem mesmo o padrão da alegria é absoluto. Se o nosso louvor deve ser também verdadeiro, em momentos de tristeza, nossas músicas podem demonstrar padrões musicais diferentes do padrão alegria. Por exemplo, o hino Vaso Novo, número 502 do Hinário Adventista, é um hino bastante tocado na igreja, cuja melodia é mais sombria e triste do que hinos mais alegres, como, por exemplo, Vencendo Vem Jesus. Entretanto, há ainda outras dificuldades. Ainda que pudéssemos dizer que Deus aceita ser louvado com o hino Vencendo Vem Jesus, por ele ser supostamente alegre, resta o fato de que tal música surgiu originalmente como uma marcha de guerra. Certamente, a guerra não é algo de boa fama, não é mesmo? Portanto, alguém pode dizer que, apesar de ser alegre, o hino 152 do Hinário Adventista não é apto para louvar a Deus por ser de uma origem de não boa fama. Esses poucos exemplos nos ajudam a vislumbrar as dificuldades de produzir música em sentido técnico a partir de textos bíblicos ou dos princípios espirituais contidos ali. Mas isso não deve nos desanimar, mas deve nos fazer temer ao julgar as obras musicais feitas pelos outros em louvor a Deus. Se em nome da alegria, de Jeremias 31, verso 7, eu condenar as pessoas que cantam o hino Vaso Novo, número 502 do Hinário Adventista, eu posso estar fazendo um juízo injusto e condenando inocentes. Pior ainda, Se eu disser que Deus não aceita o hino Vaso Novo, eu estarei dizendo algo mais ainda perturbador. Deus não disse isso em lugar nenhum. Da mesma forma, não existe na Bíblia nenhum texto bíblico claro dizendo que músicas que tiveram uma origem em situações de pecado são inaptas para louvar a Deus. E caso essa seja uma aplicação legítima, será impossível não condenar o hino 152 do Hinário Adventista. Essa seria uma música que não poderia ser usada para o louvor a Deus. Além dessas dificuldades, julgar, por exemplo, quem está louvando a Deus com gratidão, conforme o princípio do Salmo 147, dentro de um culto de louvor a Deus, é uma área complexa, que termina por fazer juízos que só Deus pode fazer, pois lidam com o coração humano, e o coração humano só Deus conhece. Esses poucos e simples exemplos representam uma tendência entre alguns cristãos. Julgar ou pretender julgar o que Deus aceita ou não aceita em sentido musicais. Eles fazem juízos sobre estilos musicais, cantores, cantoras, grupos, quartetos e etc., que são marcados como fiéis ou infiéis, com base no gosto pessoal subjetivo dessas pessoas, no que elas se colocam no lugar de Deus para julgar, e isso é pecado. As exortações bíblicas para louvarmos com alegria, gratidão, arte, verdade, júbilo, pureza ou coisas de boa fama têm um objetivo primário, que é educar a nós mesmos na nossa experiência de louvor subjetiva, e não devem servir como um arsenal para difamarmos e condenarmos aqueles que pensam e agem diferentemente de nós. Podemos incorrer em graves pecados, manifestando o espírito do diabo ao tentarmos defender a música do céu. Entretanto, é importante reconhecer que existem sim vários estilos musicais em nosso mundo, associados às antíteses dos princípios cristãos: alegria, gratidão, pureza, verdade, arte, boa fama e etc. Será que nós podemos, como igreja, condenar esses estilos musicais sem pecarmos contra Deus? Blues, jazz, rock, pagode, funk carioca e etc. Esse é o tema do nosso próximo podcast. Não perca, fiquem com Deus e até a próxima. Podcast Novo Tempo.